da noite, abro a janela do meu quarto e debruço nela, e debruço nela. Lua é vestido e antes que realizo um diálogo com as estrelas, com as estrelas. No silêncio da noite, abro a janela do meu quarto e debruço nela, e debruço nela. Lua é testemunha de quem realiza um diálogo com as estrelas, com as estrelas. Se todo mundo tem resposta, a imaginação, e a saudade só vem de quem te gosta. Ai, que paixão. Se pergunto, eu tenho resposta, a imaginação. E o bom da vida é viver com amor no coração. É bonito e eu lhe digo que o amor é infinito, é como a cura da solidão. E ele é o que vai. E ele é o que vai. Silêncio da noite, abro a janela do meu quarto e debruço nela, e debruço nela. Lua é testemunha de que realizo um diálogo com as estrelas, com as estrelas. Se pergunto, eu tenho resposta da imaginação, que a saudade só vem de quem se gosta. Ai, que paixão. Se pergunto, eu tenho resposta imaginação. E o bom da vida é viver com amor no coração. É bonito e eu digo que o amor é infinito, é como a cura da solidão. E ele é o que vai. É emoção. E ele é o que vai. É sedução. E ele é o que vai. É emoção. E ele